Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. E eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nós guerrear. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nós guerrear. Mandei fazer uma trincheira ontem, e abalou até a Nani deu. Mandei fazer uma trincheira ontem, e abalou até a Nani deu. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário lá do cafeteu. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário lá do cafeteu. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nos guerrear. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nos guerrear. Entrei na roda com minha brincadeira, eu cheguei com caboclo real. Entrei na roda com minha brincadeira, e eu cheguei com caboclo real. E eu me preparei com metralhadora, esperando o contrário lá do terminal. E eu me preparei com metralhadora, esperando o contrário lá do terminal. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nos guerrear. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nos guerrear. Mandei fazer uma trincheira ontem, toda pintada da cor de um jambo. Mandei fazer uma trincheira ontem, toda pintada da cor de um jambo. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário que vem do mucambo. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário que vem do mucambo. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Mandei fazer uma trincheira ontem, com metralhadora no Rio Guamá. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nos guerrear. Eu me coloquei em cima da ponte, esperando o contrário pra nos guerrear.